Thomas, aqui está no fundo do poço. Não vê perspectiva, vive sempre no sufoco, imaginando um vácuo, perdendo a fé. Opina pelo crime, achando que aí tá em pé. Nas drogas, encontrar a única solução. Embriagado com álcool, essa é a opção. Resgate aquele que é um vegetativo ambulante, semblante pálido, demonstrando agonizante. Sem alimento, veste sem educação, procura um trampo, mas só recebe um não. Desacredita que a gente sair daqui, a porta aberta, vê tudo escuro, fechado está até a janela. Clame a Deus pela paz, tranquilidade na terra, benção sobre os becos, viela, favela. A tia que madruga, acorda pra ter o alimento, jovem que estipula o que quer e vai sobrevivendo. A criança descalça que corre pra lá e pra cá, comercial de TV, a ilusão que está no ar. Levante a nação, abra os olhos do povo, porque de passo a passo segue-se ao matadouro. Se atolando, se afundando nas garras do inimigo, o nóia, o burguês, não importa, estão no perigo. Todo aquele que não conhece a Jesus, resgate, irmão, mostra a verdade, pela luz. Resgate as almas, irmão. Resgate as almas, resgate as almas, cristão. Resgate as almas, resgate as almas, cristão. Resgate as almas, resgate as almas, irmão. É embaçado, mas agora eu vou chegar. Sou Lélia Branca, pronta pra resgatar. Vou te mostrar o caminho pelo qual prosseguimos. Falar do amor de Deus, verdadeiro, de Cristo, que um dia por você ele foi penalizado. E você naquele meio, pobre, preto, rejeitado, esticou a cocaína, meteu um 5-7 e saiu louco, revoltado, rejeitando uma prece. Foi pego na rua, arrastado na favela, seu corpo deformado, jogam flores e velas. Dão aqui, um ali, pra fazer o seu enterro. Enquanto isso, tu estavas em cima de um leito. Conseguiu passar, se levantar novamente, corpo furado de balas, sou maldade delinquente. Mente esquecida, sem amor no coração. Levantou, atirou, foi mais um pro caixão. Sacou pra mim, antes ele do que eu. A imagem distorcida, a sepultura desceu. Sangue, ódio, veneno, faz a lágrima rolar. Sua parte, dedo no gatilho, para atirar. E arrastar mais um, que com maldade te olhou. Deu as costas pra Jesus, que sempre te amou. Ainda está em tempo pra você retornar. De braço aberto, Jesus está a te esperar. A trairagem, eu sei que abala o coração. A sua vida por um triz, e você fez a opção. Não desacredite, ladrão, bota uma fé. Viver nesse mundão só com Jesus pra ficar em pé. Resgate as almas, resgate as almas, irmão. Resgate as almas, resgate as almas, cristão. Resgate as almas, resgate as almas, cristão. Resgate as almas, resgate as almas, irmão. Corpo no asfalto, inimigo maquinado, tiro na cara, no peito, final de um mau resultado. Seu velório, vários camarada, a imagem é clara da alma que não foi resgatada. Sem retorno, não tem volta, caiu no abismo. Serás pra sempre um escravo do inimigo. Não tem abrigo, só dor e ranger de dentes no fogo ardente. Foi iludido pela serpente. No meu ouvido, amado, pra aquele cristão, é sem perdão, não tem retorno, sofre ladrão. Na ilusão, no arrasto de cegos pulando, eu vou driblando, caminhando e seguindo meu plano. Em Deus, sai fora, fariseus, mas eu continuo orando. Pelos ímpios, pelos ateus, pelos ímpios e fariseus, eu continuo orando, resgatando as almas pra Deus. Basta uma palavra, um incentivo seu, falar dos ganhos de Deus e não lembrar do que perdeu. Vamos resgatar nossa periferia, que está coberta de maldade por baixo e por cima, cheia de ódio e destruição. Tem um mapa de invejoso, vários atos de traição. Vamos levantar, mostrar nossa bandeira, que tu em Cristo é a